7 Bravo Delta, informação Oscar confere, aguarde um minuto para cópia. Lima Zulu Golf, prossiga. Acusar baixado de travado de Alfa Juliette Romeu. Já está baixado de travado ou é reportado? Acusar baixado de travado. Lima Zulu Golf na escuta. 5198, boa viagem. 7, agora o controle agradece, 3 anos na gama da TAM. Brasília, Machado Travalho, 7, Alfa, Juliette, Romeu. Livre pouso, pista 97, 1900 graus, 159, o Alfa, Juliette, Romeu. Alfa, Juliette, Romeu. Reposto para dentro. Guarde para ingresso do Pátio Principal, mantenha na Lima. Poxa, né, 6255, autorizar táxi, Juliette, portão 09. Ok, Juliette, para o 9, 6255. Tarde 3 anos na Viona da Zana, passa 2700. Mantenha 381. Confirme a mensagem para essa 3 anos na Viona? Não, 3191, contato radar, saída da El, Leda Bid, submantenha 380. Gente, nível 380, possibilidade de voada presente, bridge? Autorizado, Leda, TAM 3191. Gente, boa lenda da 3 zona na Viona. 29.011. Codizamento correto, reporte pronto para puxa. Acionamento no Pátio 3. Solo TAM 3895, 127 a bordo, 0355, Galeão, pronto para o táxi. 3 mil pés, com 1011, Chanel 6200. Ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, chame a torre, em 1185, ajuste na 011, vovô. 011, livre táxi à direita, via Índia para o ponto de espera, 2295, pronto, TAM 3895, obrigado. Juliette, Tango Zulu está aguardando o estacionamento da aeronave 1 e 2 da Avianca no 09. Aguarde metrização para ingresso no pátio principal. Zero, decola os 48, controle 198, boa viagem. 19 e 8 vai chamar, 260, boa. Direto Maceió. Direto Maceió, 5367. Controle, gol 1260. 1260, contato radar, saída PUCA, se mantenha 390. PUCA, sessão 390. Sané 6200, reduza para 1709. O tráfego que o precede mantém 190 de velocidade indicada. Gente, 6200. 1777, você confere, agora de copo, prepara da Euleda. Da Euleda, vou no 777, na escuta. Juliette Tango Zulu, autorizado ingresso no pátio principal até o pátio 3. 250 no localizador. 19250, complete final do procedimento, chame torre. 1 no 8, 195. 1 no 8, 95, 1 no 2, 50. Sané 6200, desça para 2000 pés, permaneça o ajuste. Autorizado final do procedimento, ILS-X-Ray, reforço habilitado. 2000 pés, autorizado, acionado ILS-X-Ray, reportará 6200. Peruísque 58, decola da. Corrigindo, a Peruísque 50, decola da 10, com o primeiro que vai direita. Saída da Euleda após voo direto, Porto Seguro. Estaciona 5133, controle 1198. Autorizado Porto Seguro no 340 da Apple 50, decolando a 10 curva direita. A saída é da Eltransmissão Leda, posto direto Porto Seguro, transpondo 5133 e o controle 198, voo 1977. Voo 1977, que seja o mesmo correto, pode quando pronto. Pode quando pronto, voo 1977, obrigado. Zulu, pronto, cópia? Zulu, autorizado para Porto Seguro, nível 100, via Golf 677. Decola da 10, com curva direita, saída coral. Aciona 0253, controle 119.8. RIP 5367, chame centro Recife, na frequência 126.8. Correto, já estamos no voo. Você pode quando pronto. Voo 9250, pista livre, livre pouso, 1 centena, com 959, 1011. 7, 9, 2, 5, 0. Tom 3295, contato radar, saída da El, Lido Bridge, mantenha 340. Só 340, pode voar direto da El? Após 2000, autorizado da El. 2000 da El. No 91, no chame centro, Recife, na frequência 126.85. 126.85, vai chamar o TAN 3191. Voo 9250, 53, direita, 1219. Direita, 219, voo 9250. Sané 6200, estabilizado. Estabilizado, sinal da chata da base. Sané 6200, completo sinal do procedimento, chame em torno. 118.9. 18.95.6200. Salve, bom, 9250, livrou. Voo 9250, táxi via Alfa Juliette para 06. Alfa Juliette para 06, agora 9250. 0, 1,5 de cima da baixada, travado, estabilizado, visual. 6200, livre pouso, 1 centena com 15 nós, 1011. Livre pouso, Chanel 6200. 1260, sendo centro Recife na frequência 1260.85. 2085, boa. Direita 219. Direita 319. Azul 40882, chegada Mari, desce para nível de voo 050, 1091. Salvador, bom dia, Xanar 6200, Librando 650. Xanar 6200, bom dia, taxi Alfa Juliette para 02. Alfa Juliette, portão 02. Né? 3895, chame centro Recife na frequência 133.25. 325.895, tá? Livre acionamento, passa para táxi, o Juliette Mutulu. Bilhete Tango Zulu, está autorizado táxi via parte 1, Índia, no ponto de espera, torre 1, no 8.95, ajuste 1.0 no 1, bom voo. 04, a senhora na identificação, chegada na área e deixa para nível de voo 060, ajuste 1001. Lugolfo, está no João Parado. Lima do Lugolfo para ingresso no circuito, chame torre 118, décima 95. 95, obrigado, boa. Visual já com aeródromo aqui. Norte 3 milhas, no Golfo. Gente, Golfo. Gente, Bravo Delta, táxi em frente, Patiolo Índia, no ponto de espera, torre no noite, polícia 95, ajuste no 09. Alinhar e manter. Lima Zulu Golfo, livre pouso no 7, uma centena com 159. Gente, livre pouso, baixar travado, Lima Zulu Golfo. Lima Zulu, decolagem autorizado, uma centena com 159. Gente, eu já escuso o Lúcio, não ficou de risco, vai dar pra cópia. O Delta após o tango do Lua, né, irmão? Salvador, o 4082, após o TAP, autoriza de seguir. Azul 4082, autorizado, desça para 2000 pés, permaneça ajuste, após estabilizado. 2000 pés, poder confirmar o ajuste? Ajuste 1-0 no 1. 1-0 no 1, desça para 2000 pés, autorizado. 0. Controle 119 decimal 8, torre 190 decimal 95. Zulu ao 05, controle 198. 98 grato, Tango. Correto. Chame a torre para decimal 190 decimal 95. Juliette Tango Zulu, bom dia. Contato radar, saída Coral, submantém 100. 100 na Coral, Juliette Tango Zulu. 270, não tem seu plano de voo, confirme o ABT, por gentileza. Meu ABT é aluno 4, no 3. Gente, vai entrar em contato com a sala ES, guarde um minuto para a cópia. Ok. Bravo Delta, decolar 207. Prossegue 1.000 pés, curva direita, reporta cruzando o eixo de decolagem da 1735. Vai prosseguir, curva direita, 1.000 pés, você cortará cruzando o eixo da 1735. Juliette, Bravo Delta. 2.000 pés, direto colado, tá no gol. O 9250, solo voltando. Prossiga para o 9250. 9250, entramos em contato com a IS, ela não possui o seu plano de voo. Confirme por gentileza onde foi feito o plano de voo. Ok, a gente vai coordenar com a companhia aqui e já te chamei. Tá ok, muito grato. Salvador, eu vou no 777 para o pushback treinamento, portão 8. No 777, com essa equipe de solo, repata para táxi. Coordenação com solo, repata para táxi, vou no 777. Cruzando o eixo da 1735, Juliette, Bravo Delta. Bravo Delta, estou visual. Transfere 198, controle. Boa viagem. 198 é o controle, grato. Até a volta. 4082, complete nosso procedimento ILS X-Ray, chame torre 1-1-8-95. 11895, azul 4082. Estou em Salvador, muito bom dia, azul 4082, final de 7 milhas. 4082, continua a aproximação, aguarda a autorização. 82. Controle de Salvador, bom dia, Papatango Juliette Bravo Delta, está mantendo 1.000 pés, corredor a chão. Papatango Juliette Bravo Delta, mantenha-se em condições visuais, corredor a chão no 1.000 pés. Autoriza o Juliette Bravo Delta para o direto com o Grau. Grau 159. Aguardando autorização para voar Coral. Para manter o corredor cheio, aguardando autorização para voar direto com o Bravo Delta. Então 3804, desça para 2.000 pés, ajuste 901, autorização final do procedimento ILS X-Ray, abaixo de 3.000. Juliette Bravo Delta autorizado direto Coral. Juliette Bravo Delta autorizado direto Coral, acendendo ao nível 085, Bravo Delta. Negativo, mantenha 1.000 pés aguardando para ascensão. Vai manter 1.000 pés aguardando ascensão, Juliette Bravo Delta. Controle Salvador, TIP 5220 para descida, com informação óbvia. TIP 5220, desça para nível de voo 050, ajuste 10 no 1. Salvador, TIP 5220, boa tarde. TIP 5220, boa tarde. Chegada Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 10 no 1. 10 no 1, descendo para o 050, chegada Mari, TIP 5220. Salvador, então o Juliette Bravo Delta vai manter o eixo do corredor Axé até estar liberado direto e ascensão nível 085. Trip 5220, autorizado direto e TAP. Certo, e TAP, Trip 5220. São Galhão. Chané 6213, informação lógica confere. Prepare da Eule, da Brit, nível 360 pro Galeão, aguarde cópia. Gente, aguardando cópia 6215. Grava. Salvador, o gol ao nosso, 777 para o táxi com 1, 2, 3 a bordo, 2 horas e 16, alterando o Aracaju. 777, táxi via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre em 1, 1-8, decimal 9-5, ajuste 1011, bom voo. Ajuste 1011, autorizado táxi, táxi parte principal, Indy Alpha, no ponto de espera da 1-0, 1-8, 9-5, voo no 777. O Chané 6213, copia? Não, o Chané 6213, autorizado Salvador para o Galeão, nível 360, Cidadael, Leda, pós-bridge, decola da 1-0, com a primeira curva pode decolar já à direita, eu fiz o 1-0 até SMAP, após, conforme a rota do plano de voo, acione 5147 no transponder, frequência do controle 1-19-8, da torre 1-18-95, o Chané 6213. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0, primeira curva à direita da Eulia da Brinde, apesulou 1-0 até o máximo conforme, 5147, o transponder e o controle 198, 2295, Chané 6213. Chané 6213, cotejamento correto, reporte pronto para puxa, acionamento, portão 02. Camara pronto. Solo Salvador, bom dia, azul 4082, retorno assistente. Azul 4082, bom dia. Táxi Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Reporte para ingresso na Juliette, 4082. Hum? Hotel Oscar Zulu, ciente. Aguarde coordenação com a torre. Azul 4082, autorizado Juliette, portão 01. Juliette 01, 4082. Tango Hotel Oscar Zulu, chame torre na frequência 118, decimal 95. Passa a posição Duna, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 2895, torre, então 3204. Pronto. Bono 777, ANI, decola imediato. ANI, decola imediato, Bono 777. Bono 777, autorizado ANI, decola pista 1-0, vento 090 graus, 1-8 nós. ANI, decola imediato, 1-0, Bono 777. Prossiga, Hotel Oscar Zulu. Torre Salvador, é o TAM 3804, passando sim para baixar e gravar. 3804, continue a aproximação, aguarde pista livre, vento no momento 1-0 graus, 1-8 nós. Guardando pista livre, TAM 3804. Ativo, mantenha a escuta, aguarde coordenação com a torre. Tango Hotel Oscar Zulu na escuta. Tango Hotel Oscar Zulu, autorizado decolagem proa norte. Condições visuais na escuta do controle. Trip 5220, desça para 2000 pés, ajuste na 011, autorizado para o procedimento em GLS X-Ray, responsabilizado. A 2000 pés, 10111, reportaremos estabilizado no final X-Ray da 10. Uno 754, chegada a mar e desça para nível de voo 050. Correção, desça para nível de voo 080, ajuste 1091. 080, senhor, 1754. Doutor Salvador, bom dia, Uno 777, decola na Dael. Uno 777, contato radar, saída da Dael, submantenha 340. Sabe, mantenha 340 na Dael, Uno 777. Este Bravo Delta, confirma, está voando na proa de Ilhéus? Negativo, senhor, está voando na proa de Coral, posição Coral. Este Bravo Delta, a proa ideal para Coral é a 210. Vamos até a proa 210, tá? Hotel Oscar Zulu, confirme. Hotel Oscar Zulu, ciente, reporte visual com local de pouso. Mantenha-se condições visuais, ajuste em Salvador 1091, mantendo 1.000 pés. 1091, vamos ter 500 pés autorizados, vai ficar no setor do pedágio, vai voar a 500 pés no máximo. Telasca Zulu, ciente, mantenha 500 pés, condições visuais, ajuste 1091. Tente novamente contato com a torre na frequência 118.95, o que interfere na aproximação da pista 17 e da 10. Vamos ter contato com a 118.95, controle o Papatango Hotel Zulu. Hotel Asca Zulu na escuta. Telasca Zulu, prossiga. Agora sim. Contato com a torre na setor norte aqui, próximo ao pedágio, mantendo a escuta ou da torre do controle se autorizado. Confirma a Telasca Zulu. Telasca Zulu, como recebe a transmissão do Telasca Zulu, a torre, por favor? 9250, copia? Copia, 9250. O 9250, autorizado Salvador para Recife, nível 390, via Upper Whisky 58, saída Pulca, transição Caju, decola da 10 com primeira curva após decolagem à esquerda, acione 5176 no transponder, frequência do controle 119.8 e da torre 118.95, gol 9250. Autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisky 58, saída Pulca, Caju. Decolada 10, curva esquerda, transponde 5176, controle 19.8, a torre 18.5. O gol 9250, cotejamento correto, morte pronto, puxa o estacionamento, portão 06. Gente, portará 9250. Chané 6254, copia, Salvador para Rio de Janeiro 360. Pronto para cópia, 6254. Autorizado Rio de Janeiro, nível 390. Tempo de Luna 03 MAP, após conforme a rota do plano de voo. Saída da El, Leda, após bridge. Decola da 10 com primeira curva após decolagem à direita. Acione 5164 no transponder. Frequência do controle 119.8 da torre 118.95. O Chané 6254. Autorizado Rio de Janeiro 360. E a Pendulum 90 Smart. Decola 10 da Olinda Bridge, primeira curva direita. 1164. Responde 119.8. Controle após a decolagem 6254 do Chané. Chané 6254, cotejamento correto. Reporte pronto para puxa, acionamento, portão 09. Confia no 09, vai chamar 6254. 118.9. Confirme a frequência com a torre? 118.95. 3895, trip 5220. Controle, copio, TAM 3144. TAM 3144, via chegada Mari, desça para nível de voo 090, ajuste 1091. 0101, mantenha o perfil de chegada, número 2 na aproximação, TAM 3144. Mantenha a chegada da 3144, poderia confirmar a posição 01? TAM 3144, o tráfego que o precede, posição de 1 hora, está a 2 milhas do senhor. 1 hora, 2 milhas, é. 0 graus, 19 nós. Positivo, é, já na final normal, se aproximando do externo, baixo travado já. Livre 5220, ciente, livre pouso na pista 10, vento 090 graus, 19 nós. Ciente, livre pouso, trip 5220. Sete, chama centro Recife na frequência 133.25. 1332, o bônus 777. 133, decimal 25. 3325, obrigado, o bônus 777. Controle do 132 no meio. 132 no meio, via chegada Mari, desça para nível de voo 070, ajuste 1091. 070, 132 no meio. 3144, desça para nível de voo 060. 060, 64. TAM 3144, desça para nível de voo 060. 060, 3144, já cotejado, finalização. Sim, hein? TAM 3216, desça para nível de voo 070. TAM 3216, desça 070, foi cotejado. Afirma. Ok, certo. Comando 1011 para o TAM 32, tudo bem? Afirmativo. TAM 3144, autorizar direto e TAP. Foi direto, né? Ah, 5220, não solo ao I2, meia, ele vê direito, chama só 121, decimal 9. Deita solo, 119, chama lá. TAP autorizado, voo 754. Voo 754, após ETAP, desça para 2 mil pés, ajuste 0011. Autorizado, final do procedimento ILS X-Way, responsabilizado. Após ETAP autorizado, era ser estabilizado, voo 754, pior. Sané 6213, pushback, acionamento, portão 2. Sané 6213, rodando equipe de solo, chame para táxi. Na táxi, 6213. Solo é o trip 5220. Trip 5220, bom dia, autorizar táxi Alfa Juliette para o pátio 3. Alfa Juliette, pátio 3, trip. Dão 3144, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, 3144. Dão 3216, desça para nível de voo 050. Dão 3216. Fala o Gol 9250 para posicionamento 612. O Gol 9250, quando é que pessoal não chama para táxi? Para táxi 250. Tango Juliette, Tango Zulu, na escuta. Papa Tango Juliette, Tango Zulu, serviço radar terminado 55 milhas, sudoeste do BOS Salvador, mantém o nível de voo 100, chame Leos na frequência 120.1. Tango 3144, confirme velocidade indicada. 250, 3144. Salvador, cordial, bom dia. Total 9993, informação passada. Total 9993, chegada Mari, desça para nível de voo 060, ajuste 1091, reduza para 2309, número 4 na aproximação. Ok, descendo para o 060, reduzindo para 139, ao número 4. Total 9993. Gol 9754. Gol 9754, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118.95. 2895. Então 3144, autorizado final do procedimento ILS, reporte estabilizado, desça para 2.000 pés. Autorizado ILS, reportar estabilizado, desça para 2.000, tá 3144. Livre da restrição ITAP, desça para 3.000 pés. Descendo fora 3.000 da restrição ITAP, tan 3.2 no meio. Salvador, boa tarde, Gol 9754, passando em Terra, baixo e travou. Gol 9754, tráfego avistado, vento no momento 090 graus, 169, livre pouso na pista 10. Livre pouso, pistão 0, voo no 754. Voo, bom voo. Aqui o ponto de bola é 1295, são 100 a bordo, na verdade. Obrigada, 1-0-0 a bordo, um bom voo, Oxo, né, 6203. Uruguai, 3-4. Alugou 9250 para o táxi, 088 a bordo, 3 horas e 24 de autonomia, Terra Natal. O Gol 9250 autoriza táxi até o ponto de espera, via parte principal Índia no ponto de espera, chame a torre, em 1-1-8-95, destino 0 no 1, vovô, Gol 9250. Ok, livre táxi, parte Índia, na ponto de espera, chame a torre, 1-1-8-95, coluna 0 no 1, Gol 9250. Bravo Delta, serviço radar terminado, 55 milhas sudoeste do VOE Salvador, mantém o nível de voo 085, chame Leos na frequência 120.1. Boa tarde, Azul 4463. Azul 4463, boa tarde. Informação em curso é Papá, copia 180 para Ilhéus. Estamos quente da Papá, copia 180 Ilhéus. Azul 4463, autorizado Salvador para Ilhéus, nível 180, via Whisky 1 até Ilhéus, saída da El, Leda, após Ilhéus. Decolada 1-0, com primeira curva após a decolagem à direita, acione 5-1-5-1 no transponder, frequência do controle 119.80 e da torre 118.95, Azul 4463. Decola da pista dela, na saída da El, Leda, direto, curva direita. 5-1-5-1 no transponder, 19-8 ao controle. Azul 4463. Azul 4463, cotejamento correto. Reporte pronto para puxa, acionamento, portão 01. Só 3216, reduza para 1909, tráfego que o precede está 7 mil. Então, está dizendo então 799, voltar 3209. Voltar 9903, reduza para 1709. Confirme 1709? Afirmativo, número 3 na aproximação. Ok, reduzindo e flapeando. Baixado travado, passando de Serra. 3144, livre pouso, pista 1-0, vento 080 graus, 189. Autorizado, pousão na 0, TAN 3144, permanece na 0, o nono. 090 graus, 189. O ajuste, 10, o nono, permanece? Afirmo, TAN 3144. Certo. Estou aguardando transferência 3216. 3216, complete final do procedimento, chame torre 118.95. 18, confere? 118.95. 95. Desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, responsabilizado. 2.000, autorizado final X-Ray, está 10. Chamar a estabilidade, 9903. 754, posição número 3. Negativo, posição 08, o gol na 754. 8, obrigado. Solo Salvador, Chané 6254, pushback no 9. Chané 6254, aguarda distante para push. Guarda. Chané 6254, correio equipe de solo, chama para táxi. Livre, chama táxi, 6254. Pode ingressar, Sereno? Negativo, China 6213, mantenha ponto de espera. Mantenha. Nós informamos uma porta 3216, tá agora cruzando 1200, baixando a chegada. Boa noite. Livre à direita, 29 graus. Informamos uma porta 3216, cruza 1000, baixando travado. 3216, tráfego avistado, abaixo de pista livre, vento no momento 1,00 graus, 1,99. Guardando livre o TAN 3216. Chame 6213 visual com Airbus 320 na final. Remateu. Após o pouso do main, motorizado alinhar e manter cabeceira na zero. Após o pouso do aeronave nacional, alinhar e manter. Pouso no 3. TAN 32 no main, livre pouso na pista na zero, vento 1,00 graus, 9 nós, confirma baixado travado. Tá baixado travado, confirmando o vento, uma centena com 19. Afirmo, uma centena com 1,9 nós. Uma centena com 9 nós, fazer o pouso da 3,2, 1,6. Tava no LAC, total 9,9,0. Total 9,9,0, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre, 1,9,9,5. 18,9,5. Total 9993, Cláudia, bom dia. Bom dia, bom pouso. Obrigado. Juliette, ou TAN 3, 1-4-4. TAN 3, 1-4-4, autorizado ingresso na Juliette, portão 04. Ingresso na Juliette para o 043, 1-4-4. Torre Salvador, cordial bom dia, total 9993 para o ILS. Total 9993, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, tráfego avistado, vento no momento 1,00 graus, 1,99, informa que é uma aeronave alinhada e ponto pronta para decolagem. Ciente, aguardando autorização, total 9993. Tá 3216, no solo aos 41, livre direito, chame só 1,2,1,2,9. Direito 1,2,1,9, tá 3216, bora. Bem responsabilizado. 2 e 10, 9, 0, 0, autorizado ele é sexway, azul 4076. Salvador, uma boa, tá 3216, levando a sua escuta. Tá 3216, bom dia, autorizado táxi Alfa, reportar ingresso na Juliette. Alfa, reportar ingresso na Juliette, 3216. Autorizado TAP, gol 9941. Oi, TAP, gol 941. Até a ponto de espera. É. TAN 32 no meio, agilizando seu táxi, autorizado Juliette, portão 02. Tá agilizando, vai pro 02, 32 no meio. Controle de ligar a velocidade em etapa para o azul 4076. Não copiou. Azul 4076 livre. Desça para 2000 pés, reposto estabilizado. Desça em restrições 2000, reposto estabilizado. Azul 4076. 10 vento, 10 graus, 9,8 nós, altímetro no momento 10, 11. Vicente, livre de pouso na 10, total 993. Puxa, né? 6213, decolado aos 42, chame controle 119.8. Obrigado, boa tarde. É 6254, autorizado táxi inicialmente até o través do 06. Até o través do 06, 6254. Está passando agora 1900. Corpo Cio, direto Bridge. Mostanei 6213, contato radar, saída da El e da Bridge, sub mantenha 360. Autorizado da El. Da El, está presente, muito obrigado. 6213. Por 360. O 9250, autorizado alinhar e manter cabeceira no zero. Alinhar e manter no zero, boa 9903, meu solo aos 44, livre direita, chame solo 21.9. Total 9903, livre direita. Ok, Índia, ponte espera 295, 6254. Chané 6213, autorizado de colapso, turno 0, vento 1.00 graus, 20 nós. Correção, Gol 9250. Ok, então confirma para o Gol 9250, autorizado a decolar de pelo no zero. Afirma, Gol 9250, autorizado a decolar o vento 1.00 graus, 209. Esse é 270. G108, autorizado ingresso na pistão no site, táxi via pista até o 45.